vou indo e você tudo bem. Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo, em busca de um sono tranquilo, quem sabe. Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Aos leões da chácara maldita, aos cães de guarda da elite, avise que o filme vai passar, protagonizado pelos guerreiros da favela. Quem tá por longe tá com ela. Quem diria que uma semente plantada 20 anos atrás no jardim suspenso da indignação daria no que deu. Quilombo urbano, a fortaleza dos plebeus. Quem conspirou se perdeu, parceiro. Firma foice e martelo no coração dos guerreiros. É hip hop de verdade, é hip hop pela base, pois castelo de areia não aguenta a tempestade. Não aguenta a tempestade. Não aguenta a tempestade. Não aguenta a tempestade.